Começar? Pode. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, em primeiro lugar, lembrar uma advertência que eu coloquei no próprio Facebook. Tem um aluno nosso, posso dizer o nome porque já é público, que é o Francis Lauer, que decidiu assumir bravamente a defesa do Islã, apelando, vamos dizer, a argumentos improvisados e às vezes até bobocas, como, por exemplo, tal qual grupo terrorista não pode ser considerado islâmico porque ele queimou a pessoa viva e existe uma ordem do profeta Muhammad para que não se faça isso. Então, em primeiro lugar, qualquer instrução dada pelo profeta é dada nos hadith, que são os ditos e feitos do profeta. Os hadith não são obrigatórios, mesmo porque existem dúvidas quanto à veracidade. Existem aproximadamente 40 mil hadith que foram registrados. A vida do Muhammad foi anotada pelos seus companheiros, até nos seus mínimos detalhes. Mas existem dúvidas, existe uma gradação de credibilidade dos hadith. E existem, inclusive, muçulmanos que não aceitam hadith nenhum. O hadith não é obrigatório de maneira alguma. O hadith é uma jurisprudência e não um mandamento divino. E esta semana mesmo apareceu um erudito muçulmano dizendo que não há nada no Corão que proíba de queimar as pessoas vivas. Né? E de fato não tem. Eu li o Corão, não tem nenhuma menção a isso. Se existe um hadith, o hadith não é obrigatório de maneira alguma. Então, o fato do sujeito desobedecer um hadith não o exclui do Islã de jeito nenhum. Aliás, seria até absurdo, quer dizer, esse tipo de argumento idealístico. Esse sujeito não é muçulmano porque ele descumpriu tal ou qual mandamento. É, isso é a mesma coisa que dizer que no Brasil não existe criminalidade porque o direito penal, o código penal proíbe praticar crime. Né? Então, o sujeito ele praticou, matou a mãe, né? Cidadão brasileiro, matou a mãe, fala, não, ele não é um cidadão brasileiro porque o código penal brasileiro proíbe matar as mães. Eu acho que esse menino não está qualificado para discutir assuntos desse porte. E é uma coisa quase incoercível que os jovens busquem uma causa para defender. E acho, acredita que se tornou um defensor do bem. Tá certo? E isso é importante para a pessoa, vamos dizer, como autodefinição dela. Quer dizer, uma espécie de andaime no qual a personalidade se assenta para sentir que é alguma coisa. Enquanto você está lutando pela conquista da sua identidade, tá certo? Não assuma a defesa de coisíssima nenhuma, porque a defesa vai ser sempre, vamos dizer, uma coisa meramente pretextual. No fundo, a pessoa que está defendendo essas causas está apenas defendendo a si mesma. É só quando você tirou a sua dúvida, totalmente a sua dúvida sobre você mesmo, aí você está livre para tratar de coisas, de fatos, de coisas objetivas. Eu fiz esse curso para preparar as pessoas para a vida intelectual verdadeira, não para que elas saíssem por aí defendendo causas. Logo nas primeiras aulas eu disse, vocês façam um voto de abstinência em matéria de opinião. É claro que existem coisas da atualidade imediata que dizem respeito à nossa vida, na qual as pessoas têm o direito até a conveniência de opinar, especialmente a situação política dramática do Brasil, com toda essa coisa essa pletora de corrupção, essa destruição total do país que está sendo empreendida. Então as massas saem para a rua para se proteger contra um governo destrutivo, e é inevitável que as pessoas tenham alguma opinião a esse respeito. Mas note bem, você sair na rua e gritar fora PT ou cadeia para os ladrões é uma coisa. E você escrever textos com pretensões analíticas é outra completamente diferente. Eu não estou dizendo não protestem contra o governo, não protestem contra os ladrões, não estou dizendo isso. Não protestem contra a corrupção. Isso é um direito que todo cidadão tem. Agora, escrever análises sobre fenômenos de uma complexidade tremenda como essa questão islâmica, não está na hora de vocês fazerem isso. Né? Primeiro, vocês têm que produzir, antes de vocês darem opinião sobre o que quer que seja, ou por Facebook, etc., escreva um livro. Faça esse teste. Escreva um livro que vale a pena alguém ler, Tá certo? Prove, mesmo que seja um assunto modesto, você quer um livro, sei lá, sobre corrida de cavalo, tá certo? Ou sobre jogo de futebol de botão. Mas prove que você domina um assunto antes de você dar opiniões gerais sobre qualquer coisa. Tá certo? Esta coisa islâmica, e sobretudo o esoterismo islâmico, o sufismo, tem uma atração mágica sobre as pessoas. Porque é um mundo totalmente diferente, que ele parece, vamos dizer, abrir perspectivas espirituais absolutamente desconhecidas na modernidade ocidental e nos mostrar o mundo, por assim dizer, pelas costas ou pelo avesso. Tá certo? Quando você começa a ler, por exemplo, toda a filosofia islâmica que se desenvolveu a partir do sufismo, você fica fascinado pela riqueza de perspectivas. Mas, olha, eu lhe digo, todo este mundo é marcado, vamos dizer, pelo culto da ambiguidade. Tá certo? É aquela coisa em tudo. É o que dizia o Ananda Kumaraswamy, ele confessou isso. O Ananda Kumaraswamy era o braço direito do Suon, na Tarika. Embora fosse católico. Ananda ou Rama? O Rama Kumaraswamy, perdão. Não, Ananda Kumaraswamy. Ele diz, no esoterismo, tudo tem, toda pergunta tem duas respostas, sim e não. Basta isso para você ver que você está entrando num ambiente escorregadio, tá certo? Onde a possibilidade de você ser enganado é absolutamente ilimitada, e na qual, depois de estar em contato com esse ambiente por muitos anos, tem uma coisa que eu percebi: Deus não está ali, Deus não age nesse meio. É tudo espiritualidade humana, é tudo investigação, experiências interiores, às vezes trabalhadas filosoficamente com uma mestria fantástica. Quando você lê, por exemplo, as obras do Shihabuddin Suravardi, o filósofo iraniano, sobre a filosofia da luz, ou a descrição da escalada espiritual por Mohseddin Ibn Arabi, ou as estruturas dos mundos angélicos por Nahmuddin Kubra, você fica fascinado. Só que isso aí não revela ação divina alguma. São seres humanos penetrando em universos espirituais e descrevendo como eles podem. Nós não sabemos se isso aí tem um alcance objetivo ou não. Por exemplo, quando você vê a descrição da escalada espiritual de Mohseddin Ibn Arabi, né, onde o indivíduo que está passando pela iniciação através das várias esferas planetárias, na qual ele vai adquirindo conhecimentos espirituais que correspondem aos vários profetas, porque o Islã tem essa teoria de que existe uma sucessão de profetas, né? 144 mil profetas passaram pela Terra, e os principais deles formam uma escala de revelação progressiva que culminaria na pessoa de Mohammed. Então, ele passa pela esfera de Adão, Adão teria sido o primeiro profeta, depois passa pela esfera de Jesus, depois passa pela esfera de Arão, etc, etc, e vai subindo até que chega na última esfera, a esfera de Saturno, que é a esfera de Abraão, e aí ele vai adquirindo conhecimentos e virtudes. Tudo isso é uma maravilha, só que é o seguinte, se nós perguntarmos, mas isso é assim mesmo? Jamais saberemos. Isso tudo é uma imensa obra de ficção. E nesse negócio da religião, o que interessa não é, vamos dizer, a elegância intelectual do negócio. Não é a complexidade, a riqueza de perspectivas. O que interessa é uma coisa que se chama veracidade. É? E o critério da veracidade é aquele que Jesus disse no, acho que Mateus capítulo 6. Não, capítulo 11, versículo 6 ou capítulo 6, versículo 1? Não sei. Vamos, é? 11, capítulo 11, versículo 6. Né? Onde vão perguntar para eles, você é o Messias ou nós temos que esperar um outro? Ele diz, olha, vocês vão e contem, o João que mandou perguntar. Vocês contam, o que vocês viram? Né? O que vocês viram? Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vocês viram o leproso aparecendo todo bonitinho. Foi isso que vocês viram. Então, o que é isso aí? Isso é um critério científico. Quer dizer, Deus está mostrando a sua presença pela sua ação. Uma ação que transcende as possibilidades humanas, e que é desempenhada no terreno físico, não é no terreno espiritual. O que legitima, vamos dizer, o testemunho dos feitos no mundo espiritual são os feitos no mundo físico. Deus sabe que nós somos humanos, que nós não somos criaturas angélicas, que nós conhecemos tudo pelos sentidos, que nós estamos limitados pelos sentidos, que nossa capacidade de ir além dos sentidos é muito pequena. Ele sabe disso. Então, o que, que ele faz? Ele vai enviar só conhecimentos sutis, acessíveis a um iniciado ou outro. Ele não vai fazer isso. Claro que ele manda os conhecimentos sutis também. Tá certo? Mas ele marca a sua presença através de um treco que se chama O Milagre. Isto é o centro da religião, o centro da veracidade de toda presunção religiosa. Olha, você procura o sufismo inteiro, digo, ah, me mostra aí um milagre feito por esses caras. Nunca nenhum fez nenhum. É? Então, são apenas intelectuais especulando sobre o mundo espiritual. Não passa disso. Claro, às vezes com uma elegância intelectual fora do comum. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, com um arrebatamento de fé religiosa tremendo, você não pode julgar a veracidade de um conhecimento espiritual pela intensidade da fé que o mobiliza. Porque o que interessa não é a intensidade da fé, mas o objeto da fé. Se você acredita, é aquele negócio do Santo Tomás de Aquino, quer dizer, se você acredita com fé inabalável, intensa, né, que você é um boi, nem por isso vai aparecer o chifre na sua cabeça. Vai aparecer o chifre na sua cabeça só a sua mulher ajudando. Certo, né? Então, a intensidade da fé não quer dizer coisíssima nenhuma. E a profundidade intelectual também não quer dizer coisíssima nenhuma. Tá certo? Porque a prova da veracidade é se ver na ação direta de Deus no mundo. A ação visível, a ação no plano físico. Se não tem isso, é tudo conversa mole. Outra coisa, vocês se aventuram nesses mundos de tariqa, etc, etc. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando tive os meus primeiros contatos com tariqa, eu já tinha mais experiência da vida e mais cultura do que você terá pelos próximos 40 anos. O que eu já tinha vivido, eu tinha aproximadamente 40 naquela época, o que eu já tinha vivido até os 40 e aprendido, é uma monstruosidade, gente. Então, a minha vida foi muito peculiar e ela me preparou para essas coisas. Agora, de repente aparece, assim, um sujeito que nunca saiu de casa, que não tem experiência de nada e começa a ler e fica fascinado com essas coisas e, em seguida, e já toma posição e começa a dar opinião. Não faça isso. Eu tenho uma mensagem específica para o Francis Laura. Não faça isso. Não se meta. Não seja bobo. Né? Espere mais um pouco. Sobretudo, não tome partido em questões que não implicam o seu envolvimento direto. Você, enquanto cidadão brasileiro, você tem o direito de protestar nas ruas contra a corrupção. É claro, como todo mundo. Mas dar uma opinião escrita sobre coisas que estão se passando no Oriente Médio, e se você mal começou a estudar, isso para um aluno desse curso é uma coisa absolutamente imperdoável. Isso não é... É o contrário da volta de pobreza em matéria de opinião. Tá certo? É um excesso, uma pletora de opinião. No Nordeste, um despotismo de opinião. Então, é a coisa mais antipedagógica que existe. Tá certo? E o indivíduo começa isso, ele está se autodestruindo intelectualmente. Principalmente porque você dá as opiniões, defende aquilo bravamente. Quanto mais bravamente você defender, mais difícil fica você voltar atrás. Tá? Note bem, eu só comecei a participar de polêmicas públicas depois dos 40 anos. Eu tenho 48, na verdade. Publiquei meu primeiro livro com 48 anos de idade. Né? Por quê? Adquirir uma formação intelectual verdadeira no Brasil é muito difícil e leva mais tempo do que em outros lugares. Tá certo? O fator tempo é importante se você não recebe ajuda de fora. Eu me lembro de um rapaz que eu conheci, que era um baixo cantante maravilhoso, um dos melhores que apareceu no Brasil, e que ele estava postulando uma bolsa de estudos na União Soviética. Mas ele já tinha passado da idade, acho que o limite lá era 28 anos, ele já estava com 40. Então ele escreveu uma carta explicando, escuta, vocês não sabem onde eu estou aqui no Brasil, bicho. Aqui para você aprender as coisas, para você fazer uma carreira, isso é dificílimo, tudo leva muito mais tempo, e ele tinha toda a razão. No fim não conseguiu o raio da bolsa. Então, talvez se eu tivesse nascido na Alemanha ou na Inglaterra, eu teria podido começar a publicar meus livros com, sei lá, 28, 30 anos. Mas no Brasil, só aos 48. Quer dizer, foi o tempo que eu levei para me preparar. A minha preparação incluiu não só estudo, mas também experiência da vida. Tem coisas que você não pode saber através de livros, você tem que ir lá e meter o seu nariz lá. Por exemplo, como é que você vai saber como funcionam os movimentos revolucionários se você não vai lá e mete as caras? Como é que você vai saber como é que funciona uma tarica, o esoterismo islâmico, se você não vai lá e mete as caras? Lendo o livro, você nunca vai saber. Então, por exemplo, eu lendo livros, eu tinha lido todos, quando eu cheguei na Tarica dos Pão, eu tinha lido todos os livros dele. Todos. Eu lendo todos os livros e mais alguma coisa, eu jamais perceberia uma coisa. O som era um ser totalmente desprovido de penetração, de intuição psicológica das situações reais. Ele não sabia julgar pessoas. Né? Ele não sabia distinguir um homem honesto de um vigarista. Ele estava cercado de vigarista e não percebia. Tá certo? Então, era um homem que vivia nas alturas, na abstração. Então, eu digo, bom, esse cara é um grande filósofo, um grande expositor de doutrina religiosa, é o criador da ciência da religião comparada, sem a menor sombra de dúvida. O T.S. Eliot, quando leu o livro dele, A Unidade Transcendente da Religião, disse que isso aqui é o supra-sumo, é o melhor livro que existe de religião comparada no mundo, concordo inteiramente. Só que foi o seguinte, ele não era um mestre espiritual, o mestre espiritual é um guia de almas, né? Então ele tem que conhecer as almas, conhecer as pessoas, com translucidez, como conhecia o Padre Pio. Que o neguinho chegava lá para confessar os pecados, falava, não precisa confessar, seus pecados foram esses, mais esses, mais esses, mais esses, mais esses, mais esses, mais esses. Isso é o mestre espiritual. Né? Agora, me mostra nas taricas alguém que faça isso. Não tem, gente. Né? Outra coisa, o ambiente das taricas é um ambiente muito ruim. Né? É um ambiente de briga, de conspiração, de facada nas costas, de intriga. Não é um ambiente moralmente recomendável. Pode haver pessoas notáveis. Eu mesmo conheci duas ou três. Eu conheci o Seide Rosenassi, eu acho que ele é um príncipe, um homem de uma qualidade excepcional, mas eram dois ou três. Né? John Morrick foi editor na Inglaterra e depois se recolheu para uma vida de prática sufra e tal. É um homem que eu admirei muito, mas são pessoas isoladas. Ou Marco Palles, que inclusive já tinha sido ligado à tarica. Mas, de modo geral, o ambiente é muito ruim. Enquanto eu estava lá entrando em altas espiritualidades, estava lá um negócio de um sujeito comer a mulher do outro, e um processando o outro. O que que há? É? Você imagina, assim, sei lá, num mosteiro franciscano ou dominicano, o noviço aqui comeu a amante do abade. Né? Se acontecer isso, fecha o raio do mosteiro, porra. E, nesse ambiente de tarica, era normal isso aí. Quando eu vejo as coisas que depois o pessoal de uma outra tarica mais ortodoxa, escreveu sobre o fogo, são coisas horríveis. Essa história toda da pedofilia, tá, pai. Eu não vi nada disso lá. Né? Eu tenho muita coisa contra o som, falo, mas eu não posso acusá-lo disso aí. Eu acho que até 100% inocente. Mas, então, eu vi que nem mesmo os princípios mínimos de moralidade, de amor ao próximo, vigoravam ali. Agora, a presunção intelectual era monstruosa. Né? Monstruosa. A presunção de mudar o mundo. Nós vamos aqui islamizar o mundo e vai virar tudo. Nós vamos destruir esta maldita civilização tecnológica ocidental. Aliás, esse será o tema daqui a pouco, porque eu vou explicar daqui a pouco. Então, uma altíssima presunção. Mas sem a verdadeira substância humana que faz um homem espiritual, que faz um santo. Certo? Então, não se meta nesse meio. Se você quer se converter ao Islã, converta-se, problema seu. Mas se meter em tarica e se eu souber que alguém cooptou aqui alguém com uma tarica, eu vou expulsar o neguinho do curso. Não vou expulsá-lo por ser muçulmano, claro, isso é um direito que você tem. Converta-se ao que você quiser. Não estou recomendando, mas não vou puni-lo por isso. Mas entrar com uma tarica e cooptar pessoas para a tarica é outra coisa. Tarica são organizações secretas ou, pelo menos, discretas. Eu não quero ninguém aqui metido nisso. Quem quiser se meter vai ser posto para fora do curso. Ou então vai ter que ser tão secreto e tão discreto que nem mesmo ele fica sabendo. Entendeu? frequentou o Patarica, mas ele não avisou nem ele mesmo, né? Então, fica aí dado o aviso. Então, muito bem. Com relação a isso, o tema que eu gostaria de abordar hoje foi de ocasião, evidentemente. Essa semana eu estava lendo o livro do Alexander Dugin sobre Heidegger. De longe, o melhor livro que eu já li do Dugin. Existem outros livros dele que não foram traduzidos, eu não leio russo. Eu li só o que foi traduzido, para o inglês, para o francês, para o espanhol. São vários livros. Mas esse aqui dá de 10 a 0 em todos eles. O Dugin deu um salto qualitativo. Eu acho que ele ficou impressionado com o cacete que ele levou. Ele falou, pô, é melhor estudar um pouco aqui, porque senão eles me pegam. E ele entrou de cabeça na leitura do Heidegger e fez uma exposição absolutamente brilhante da filosofia do Heidegger. Talvez a melhor exposição que eu já vi. Também não conheço tanto do livro sobre Heidegger assim, mas dificilmente eu vi alguém chegar a um nível de translucidez como ele chegou na compreensão da filosofia do Heidegger. Né? Agora, compreender é uma coisa e aceitar é outra, completamente diferente. Se tem um autor do qual eu não aceito praticamente nada, é o Heidegger. Porque o Heidegger também, a característica dele é a seguinte, ele não aceita nada também. A tese fundamental dele é que, no começo da filosofia ocidental, houve um erro básico. E este erro vem se propagando há 25 séculos e levando todo mundo ao erro e produzindo os efeitos mais devastadores dos quais ele, Martin Heidegger, veio nos libertar. Sempre quando ele aparece com essa história, eu acho que é treta. Porque ele diz, olha, a possibilidade de todo mundo ter se enganado e você ser o primeirão que enxergou a verdade é meio difícil. Hein? Porque você vê, Jesus Cristo, quando chegou veio à Terra, ele não disse, olha, está tudo errado, eu vou começar tudo de novo. Ao contrário. Ele disse, eu vim para confirmar a lei e os profetas. Confirmar e realizar. Né? Então, outra coisa, quando você reza o terço, um dos mistérios é a apresentação de Jesus no templo. Quer dizer, a mãe de Jesus cumprindo o mandamento da lei antiga. Né? Então, toda vez que você reza o terço, você está prestando esta homenagem, quer dizer, ao judaísmo, mostrando que Jesus se submeteu às exigências da lei mosaica. Né? Mas se o próprio Jesus fez isso, quer dizer, se ele não veio mudar tudo, revolucionar tudo e dizer, não, está todo mundo errado, eu sou o primeirão, nem Jesus Cristo foi o primeirão, então qualquer negro que chegue a essa conversa, para mim, ele já tem uma coisa errada na cabeça. E isto é a base do Heidegger. Todo mundo errou, houve um erro fundamental que ninguém percebeu, né? Não um erro sobre um ponto menor. É isso. Então, mais um erro fundamental, o erro filosófico de todos os tempos. Qual foi esse erro, segundo ele? Esse erro é o seguinte: nós nascemos num mundo que está povoado de entes, ou seres, ou seja, coisas, pessoas, fenômenos, etc, etc. A existência dos entes é o pressuposto da nossa fala, da nossa linguagem. Nossa linguagem é toda feita de nomes de entes e de relações entre os entes. Mas, se não existisse ente nenhum, a gente não falaria nada. Se não existisse um nada em torno de nós, não diríamos absolutamente nada. Então, isso quer dizer que a presença dos entes é um dado da realidade. Até aí ele está certíssimo. E foi com base nesse dado que se desenvolveu a linguagem humana. Muito bem. Acontece que daí apareceu a pergunta, mas de onde vieram os entes? Qual a causa dos entes? E daí os negros descobriram um negócio que chamava o ser. Está lá no Parmênides. O ser é, o não ser não é. Então, os entes que existem são todos mutáveis, temporários, eles aparecem e desaparecem. Então, no fundo, deve haver uma coisa permanente, um fator permanente que sustenta a existência dos entes. A isso eles chamaram o ser, on, em grego. Então, você tem os seres, onta, e você tem o ser, on. Em português, a coisa é facilitada, porque você não precisa dizer o ser e os seres, você diz o ser e os entes. Muito bem. A partir do momento em que descobriram o ser, então, o ser é explicado como sendo a essência dos entes. Os entes nada são, exceto pelo ser. Quer dizer, esse fundamento oculto, por assim dizer, da realidade, é a verdadeira realidade. Os entes são apenas a sua aparência. Isso está muito claro no Platão, onde ele vai falar do mundo das formas ou ideias, mas, que são as estruturas permanentes que das quais os entes são apenas cópias. Então, daí surge toda uma tradição de reduzir os entes ao ser. Então, os entes que antes eram, para todos os seres humanos até então, eram o dado da realidade, passam a ser duvidosos. A coisa certa é um invisível chamado o ser. Os entes são meras aparências ou fenômenos quer dizer coisas que aparecem, do verbo Feinstein, aparecer. Então, entes passam a ser aparências. É isso. E daí surge uma longa especulação sobre o que é, afinal de contas, o ser. É isso. Então, ao longo da evolução do pensamento ocidental, quando você chega na Renascença, por volta da Renascença, se descobre, então, a nova ciência matematizante e o ser passa a ser constituído de relações matemáticas. Apelaram, então, à frase de Pitágoras, que Deus constrói tudo através de números. Então, os números, as fórmulas matemáticas dos seres são a sua verdadeira realidade, elas são o ser e tudo que está aqui são apenas aparências. Com isso se cria, então, a metafísica clássica, por exemplo, de Spinoza e Leibniz. Porém, essa metafísica não resiste à crítica de David Hume. E isso suscita, então, a intervenção do Kant, que era exatamente o que estávamos estudando antes. E, então, o ser passa a ser aquela inatingível coisa em si. Tudo que nós vemos são aparências. E existe, talvez exista por baixo, uma coisa em si. Esse é o único verdadeiro ser, que para nós é inatingível, incognoscível, inconcebível. Tá certo? Muito bem. Logo em seguida aparece, então, Schopenhauer dizendo, então, esta coisa inconcebível e incompreensível, já que ela consegue criar tudo que existe, então ela é uma força. E é uma força que cria e destrói. Então, aí surge a expressão da vontade de poder. Existe essa vontade de poder, esta coisa cruel que cria e destrói os entes, como se fosse por mero prazer. E daí vem o Nietzsche e diz, de fato, tudo é vontade de poder e o resto é tudo fantasia. Toda a metafísica foi uma fantasia. E só o que sobra é a vontade de poder. Então, a atitude realista perante isso não é você investigar o que é o ser, mas você exercer a sua vontade de poder. Quer dizer, você se autodetermina e você passa a existir na medida em que você decidiu existir. Então, aí, segundo Heidegger, termina a história da metafísica. A metafísica, ela surge com a ideia do ser e a ideia do ser que é a mata, no fim das contas. Só que à medida em que esse longo processo de, vamos dizer, degradação da noção do ser, ele chega na ideia de vontade do poder, ao mesmo tempo ele está se desenvolvendo a tecnologia moderna. Então, o que, que faz a tecnologia? Ela substitui os entes por outros entes criados por equações matemáticas. E com isso a tecnologia devasta o planeta e cria instrumentos de guerra que matam milhões de pessoas, etc, etc. Então, tudo isso é culpa da metafísica grega. Se eles não tivessem trocado os entes pelo ser, nada disso teria acontecido. Porém, como que a filosofia poderia proceder de outro modo? Que outro modo seria possível? E o Heidegger diz o seguinte: o problema foi que eles conceberam o ser como se ele fosse também um ente, como se ele fosse uma coisa, apenas de outro nível, mais sutil, mais etérea, mais sublime, etc, etc. Mas ela tem a existência de o ser, que tal como nós concebemos, tem a existência de coisa. E hoje, depois de nós vermos toda essa desgraça, nós temos que entender que o ser não é um ente, que o ser é um nada. Ele é um nada que produz tudo. A partir do momento onde nós entendermos que é um nada que produz tudo, nós superamos a antiga metafísica. Isso aí passa três etapas. A primeira etapa do conhecimento é o conhecimento ôntico, que é o conhecimento dos seres. Depois, com os gregos, passa a ser um conhecimento ontológico, que é o conhecimento do ser. E, no fim, então, nós temos que dar um outro salto que criará a ontologia fundamental. Eu penso que, em português, nós podemos usar a palavra fundamentologia. O português é muito... O coitado do Dugin, ele sofre como um cachorro para explicar essas ideias em russo, porque no russo você não tem os equivalentes de jeito nenhum e não dá para formar as palavras tão facilmente. Então, ele tem toda hora... Está explicando as palavras alemãs. E vocês imaginam como é explicar isso numa língua que não tem o verbo ser. Em russo, você, para você dizer isto é uma casa, não tem o é. Это дом. Isto casa. Pronto, está dito. Então você não tem nem mesmo o verbo para você começar a explicar o negócio. Mas em português nós não temos esse problema. O português, como herdeiro direto do latim, é uma língua filosófica maravilhosa. Melhor que o alemão, se você pensar bem. Porque o alemão, quando você cria esses termos, eles adquirem uma aura mágica. O alemão é uma língua eminentemente poética. Ao passo que o português, ele vem como o latim, é uma língua de juristas e filósofos, né? Então, quando você vai ver todo esse universo do Heidegger, é como o universo de Nietzsche, um conjunto de metáforas poderosíssimas. Ele tem uma força poética, uma força sugestiva imensa. Tudo graças, vamos dizer, a este fundo poético da língua alemã. Então, dizer, bom, essa é uma língua rigorosa para a filosofia, não, essa é uma língua poderosa, mas não rigorosa. Tá certo? Talvez o alemão talvez seja a língua poética mais poderosa do mundo. Tudo ali adquire uma ressonância mágica. Quem leu os poetas alemães, o próprio Goethe, Matthias Claudius, Novalis, vai ficar, você fica, ou o próprio Nietzsche, você fica boquiaberto com a força dessa língua. Né? Ou os sermões de Lutero, né, que parece que. Você ouve aqui, parece que está indo para o inferno na mesma hora. Né? Então, são coisas que. E essas coisas só são possíveis em alemão. Mas, no português, nós podemos conseguir, vamos dizer, o mesmo nível de profundidade sem essas ressonâncias. Né? Então, o próprio fato de nós termos, por exemplo, nós temos a palavra ser, nós temos a palavra ente, nós temos a palavra essência. Tá certo? Em alemão não existe a palavra essência, eles criaram depois. Né? E Aliás, o Heidegger pega a palavra essência, existe a palavra essência, que é essência, mas o Heidegger transforma num verbo. Então, existem então essas três fases, a fase ôntica, a fase ontológica e a fase fundamentológica, que seria inaugurada pelo Heidegger. Mas essa terceira fase não é uma realidade, ela é uma aposta que vai abrir um futuro, um novo começo. Note bem que Heidegger estava escrevendo essas coisas justamente no período em que ele estava aderindo ao nazismo, que foi o período mais criativo da filosofia do Heidegger, por incrível que pareça. E você vê aqui coisa. O pensamento nazista é um pensamento niilista. O próprio Hitler sempre disse, ou nós vamos mudar essa coisa toda, vamos mudar o curso da história do mundo, ou nós vamos todos morrer. Quer dizer, a Alemanha ou vai triunfar ou vai acabar. Acabou, né? Então, é curioso que o Heidegger estava, vamos dizer, acusando toda a civilização, todo o curso da história da filosofia de niilismo, no mesmo instante onde o Estado niilista estava se construindo na frente dele e ele estava achando lindo. Então, eu não sou um moralista idiota desse de acusar o cara, ah, ele foi nazista na juventude. Muita gente boa foi nazista, foi fascista, etc. É por uma ilusão perfeitamente compreensível, ilusão de juventude. Mas no caso do Heidegger, não foi uma ilusão de juventude. Ele era um homem maduro, era um altíssimo intelectual, era um dominador completo da técnica filosófica já na época. E, vamos dizer, para um filósofo, ele não percebeu uma coisa tão óbvia, eu acho imperdoável. Quer dizer, você está combatendo o niilismo e aprovando o Estado niilista ao mesmo tempo. Quer dizer, você não vê o que está diante dos seus olhos. Então, para um filósofo dessas dimensões, isso não é perdoável de maneira alguma, isso é uma falta de lucidez. Eu acho que as teorias mais maravilhosas não significam nada se ele não compreende o que está acontecendo diante dos olhos dele. Se você não compreende a sua própria situação existencial, né? Eu sou eu em circunstância. Quem sou eu nesse lugar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo e sofrendo o impacto da sociedade onde eu estou? Se você não entende isso, então você não entende nada, porque a vida está totalmente desfocada e entra aí a tal da paralaxe cognitiva. Você está construindo castelos no ar, né? Mas os castelos no ar não têm nada a ver com a sua situação concreta. E, curiosamente, o Heidegger, o pessoal condena moralmente, eu sou contra essas discussões. Não, o Heidegger jamais mostrou arrependimento, etc, etc. Não, o arrependimento é uma atitude moral, não é isso? Intelectualmente não é exigível, mas o Heidegger tinha que analisar os fundamentos do seu erro, né? E ver por que ele caiu nessa, né? Ele não faz isso, ele simplesmente guardou silêncio e começou a escrever num estilo cada vez mais críptico, cada vez mais hermético, né? E cada vez mais poético também, ao mesmo tempo. E sugerindo então essa ideia de que a era da fundamentologia não é uma realidade, mas uma aposta na qual nós temos que fazer, ele diz, saltando sobre um abismo, onde nós podemos todos morrer nisso aí. Eu digo, uai, mas o Hitler não saltou sobre o abismo? Foi exatamente isso que ele fez, quer dizer, inaugurar uma civilização totalmente nova, fora da metafísica ocidental e ligada aos entes, como dizer, sangue e solo. Sangue e solo são o quê? A vida física imediata é o mundo dos entes. Vai ver que foi por isso, então, que o Heidegger se encantou com a coisa, porque era um retorno aos entes. E, no fundo, dos entes, o que, que tem? Existe o nada. Ora, o Heidegger, propositadamente, ele aborda somente a história da filosofia. Ele diz que a história se resume, em última análise, na história da filosofia, e a história da filosofia se resume na história da metafísica. Diz mesmo os pensadores antimetafísicos são metafísicos, o que é verdade. Porém, ele deliberadamente ele exclui o lado religioso da coisa. Ele não analisa o fenômeno cristão. Digo muito bem. Se você acha que o ser não é um ente magno, criador, mas que é um nada, o nada que gera tudo, isso entra em conflito direto com o cristianismo, porque no cristianismo você tem a Santíssima Trindade, né? Portanto, Deus não é nada. Deus se existe uma Santíssima Trindade, se são três pessoas, essas pessoas são, ao mesmo tempo, são o ser, quer dizer, o fundamento, o criador de tudo que existe, mas elas são entes uns para os outros. Dá para entender? Então, Jesus Cristo, o Logos, ele é gerado e não criado, quer dizer, ele não teve um começo. Ele estava desde o começo dos tempos. Mas existe um diálogo entre ele e Deus Pai através do Espírito Santo. Então, isso quer dizer que eles não podem ser um nada. Né? Isso quer dizer que conceber o ser como uma espécie de ente superior, do ponto de vista cristão, não está errado. Eu digo, essa teoria do Heidegger, de que o ser não é um ente de outra esfera, mas sim um nada. Bom, eu acho que ele teria a obrigação de confrontar isso com o cristianismo. Por quê? Porque a história não se constitui só de filosofia. O cristianismo, afinal de contas, teve muito mais força de influência ao longo de 20 séculos do que todos os filósofos. Mas muitos filósofos só chegaram a exercer alguma influência através da igreja, como é o caso do próprio Aristóteles. Então isso quer dizer que a história da filosofia não tem essa autonomia e esta função axial, central, que o Heidegger tem. A história da filosofia ela se desenrola em torno de outras coisas, entre as quais a história da religião. Então, eu digo, bom, faltou para o Heidegger analisar só a coisa principal. Ele leu todos os filósofos e viu uma linha de continuidade entre as filosofias. Essa linha de continuidade também não existe. Por quê? Ela existe se você excluir dela certos elementos. Se você exclui parcelas inteiras da escolástica, bom, se vê uma continuidade no sentido que disse o Heidegger. Mas, na mesma época do Heidegger, contemporaneamente ao Heidegger, existia, por exemplo, o Lila Velha. A ideia do Lila Velha, da presença, ela não reduz os entes à meras aparências de uma coisa, à meras aparências do ser, mas elas estão englobadas no ser. Elas são a presença do ser. Então, o ser, para o Lavelle, não é uma coisa misteriosa que está por trás dos entes, mas é a própria presença dos entes. Isso contemporaneamente ao Heidegger. Então, como é que você coloca, dentro da evolução da filosofia, como você a concebe, como é que você coloca lá o Lila Velha? Não cabe. Então, a única resposta seria, eu não li o Lila Velha. Eu digo, ora, teria sido melhor se Heidegger lesse o Lila Velha em vez de ler o Heidegger. Muitos problemas que estão com o Heidegger estão resolvidos ali no Lila Velha de maneira muito melhor, muito mais clara, muito mais sólida e muito menos misteriosa. Então, acontece que como a era da fundamentologia é um projeto a ser cumprido mediante um salto sobre o abismo, então é claro que isso tem uma ressonância messiânica excepcional. E o Dugin lê isso e diz, olha, é o que nós precisávamos aqui, porque nós queremos destruir a civilização ocidental científico-tecnológica, que é a civilização do niilismo. E vem o Heidegger e nos dá de bandeja esta justificativa filosófica maravilhosa. Então ele incorporou o Heidegger no eurasianismo. Então, olha, eu não tenho a menor dúvida de que a partir do momento que eu comecei esse curso, ia aparecer, vamos dizer, um monte de ladrões e usurpadores. Um querendo puxar o negro para o eurasianismo, outro querendo puxar para o Mataíca, outro querendo puxar para o grupo de extrema-direita do Reichoparta. Sempre aparece isso. Ora, você precisa ver o seguinte. Quem se mete nos cursos de usurpador para roubar aluno é porque não tem capacidade. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mandar um aluno meu assistir curso do outro para saber o que o outro está falando. Igual, se ele tiver alguma coisa importante para dizer, ele publica. Ou me fala pessoalmente. Agora, esse expediente é muito comum no Brasil. E vocês não têm dúvida que este curso aqui está repleto de agentes de grupos. Não caia na conversa dessa gente, não sejam idiotas. Pô. Aqui, veja, eu não estou passando para vocês um programa de ação política. Eu estou propondo a vocês um programa de como vocês se tornaram um gênio das artes, um gênio da filosofia, um gênio da ciência. É isso que eu estou querendo fazer, puxar para vocês ao máximo da sua capacidade. Né? E, pior, eu sei fazer isso e já provei que sei fazer. O salto que vocês deram para o domínio da sua inteligência nesses anos comprova isso. Eu digo, olha, eu já fiz isso e eu posso fazer mais coisas. Você nem queira saber onde nós podemos ir parar. Né? E nós não estamos precisando aqui de palpiteiros. Por mais elegantes e cultos que sejam os palpiteiros, eles não nos interessam. Eu não pedi para ninguém sair fazer revista cultural. Não pedi para ninguém fazer isso. Alguns fazem, porque, bom, a sua atividade profissional, tudo bem. Né? Mas eu disse que seria bom que o seu ingresso no mundo da atividade cultural fosse através de livros, teses muitíssimo bem feitas, né? Coisas que se sustentem. Né? Não de artiguinho, não de post no Facebook, não de blog. Né? Então, repito, se o blog é apenas por uma espécie de militância política, de protesto imediato, tem toda razão, faça isso e deve fazer mesmo. Eu mesmo apoio, não participo, mas apoio, pelo menos, teoricamente, esses movimentos. Acho que eles estão com a razão e acho que também esse pessoal que está no governo já estourou a paciência do país. Ninguém mais aguenta. Quer dizer, por mais apolítico que você seja, você chega uma hora e fala, não aguento mais, tem que parar com isso, né? Pessoas que ocupam altos postos na sociedade já teriam a obrigação de ter reagido a isso muitos anos atrás. O povão não. Como as pessoas dos altos postos não reagiram, então a pessoa começou a ir para a rua para protestar. E daí o que aconteceu? As lideranças vieram atrás da massa. Quer dizer, inverteu. Você lembra quando deu aquelas passeatas, logo o pessoal do PSDB, daí Aécio Neves, o Nunes, o Nunes Ferreira, já vieram atrás. Quer dizer que os líderes foram passados para trás. Então, a massa está cumprindo o que seria a obrigação deles. Eles teriam que ter reagido há muito tempo. O pessoal militar, então, já teria que ter reagido há muito tempo. O pessoal fala a intervenção militar, fala, a hora da intervenção militar já passou, gente. Né? Já acabou. Né? E depois que os militares aceitaram tudo isso e aceitaram fazer o papel, né, de feitor contra o pessoal de Suyamissu, né, outro dia vinham os caminhoneiros protestando lá, o exército foi lá parar os caras. Quer dizer, você é feitor de escravo agora? As Forças Armadas existem para isso? E se vocês se degradaram a tal ponto? Então eu é que não vou pedir para vocês intervirem em coisa nenhuma. Se intervirem, se quiser, tá certo? Mas o povo já se adiantou a vocês. A massa que está protestando na rua, ela entendeu as coisas melhor do que todos os líderes políticos, empresariais, militares, intelectuais, jornalísticos, etc, etc, etc. Eu botei outro dia o artigo Geração Maldita, que é um artigo de 2006. Né? Naquele ponto, o PT já tinha cruzado todos os limites da imoralidade admissível. Né? 2006. Então, passaram 9 anos. Então, se quer protestar, proteste. Mas mantenha-se no nível simplório do mero protesto. Protestar é uma coisa, opinar é outra. E opinar num nível intelectualmente defensável é outra ainda. Se é para opinar num nível intelectualmente defensável, primeiro, prove as suas forças estudando um determinado tema e escrevendo algo que vale a pena sobre isso. Alguns já fizeram isso. Né? Tem 2 ou 3 trabalhos até publicados, coisas muito boas. Mas, de tudo que foi publicado até agora, nada ainda atende ao que eu estou esperando que vocês façam. Que são teses muito sólidas, muito bem provadas, que se incorpore ao patrimônio da cultura brasileira e não, vamos dizer, à vida cultural de um dia. Ah, os Fritz com o livro fez sucesso, etc, etc. Deu muito bom. O sucesso sempre faz bem. Isso eu também publiquei um best-seller, que fez um baita sucesso, que é O Mínimo. Mas você sabe que O Mínimo é um livro composto de escritos de 10, 15 anos antes. Tá certo? Então, ele não é uma obra criativa. Ao contrário, a criatividade já tinha sido feita antes. Né? O que importa, vamos dizer, é que você está aprendendo isso. Você começa a sua vida intelectual dominando algum tema. Pode ser um tema modesto, não precisa ser o Aristóteles, né? Você não precisa fazer os quatro discursos de Aristóteles. Então, eu peguei o Aristóteles porque eu já estava estudando isso fazia muito tempo e eu achei que eu descobri algo que as pessoas realmente não sabiam e de fato não sabiam, né? Santo Tomás de Aquino e Avicena tinham dado a dica, mas não exploraram, então eu parti da dica deles e fui mais além. Falei, olha, então, disso aqui eu entendo, está aqui a prova, o problema está resolvido. Né? Não é um negócio de você dar opinião sobre valores em luta. Né? É um trabalho técnico do seu Aristóteles. Né? Não tem aspecto polêmico nenhum. Tá certo? Não estou brigando com ninguém. Não estou defendendo o bem contra o mal. Né? Então, é assim que você começa. E é assim que eu quero que vocês comecem. Né? Então, claro que nesse curso nós caminhamos já um longo percurso, mas o que resta para fazer pela frente é uma monstruosidade. Eu já disse para vocês que em algum ponto eu gostaria de começar a dar aulas baseado em trabalho de alunos. Cada aula seria o comentário de um trabalho. Mas o que eu recebi até agora não é suficiente para isso. Ou são poucos, ainda estão muito, muito toscos. Eu digo, tentem de novo. Também, vocês já apareceram alguns talentos literários, sobretudo poéticos. Eu fico muito contente com isso. Tá certo? Só que, vamos dizer, uma obra poética, meu filho, é uma obra de 40 anos. E você vira, se você pega as obras completas de um grande poeta, juntas todos os poemas do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, não dá 400 páginas. É um livro. Um só. Então, para você ter uma obra poética sólida, você precisa de muito tempo. E note bem, dos 400 páginas, de quantos poemas bons tem nas 400 páginas do Carlos Drummond de Andrade? Reduz para 150. Né? Quantos poemas absolutamente geniais? Reduz para 40. Então, o cara escreveu 40 páginas de poemas geniais, então é um baita de um poeta. Né? Em outros setores, a coisa não é assim. As tentativas de romance que eu tenho visto em alguns alunos não é, estão... Para dizer a verdade, estão muito ruins. Muito ruins. Eu não tenho ainda um aluno com fôlego suficiente para escrever um romance que domine mesmo a técnica do romance. Tá certo? Então, ainda falta muita coisa. Eu não sei se eu pessoalmente conseguirei suprir, mas felizmente tem surgido, pela iniciativa dos próprios alunos, alguns cursos, vamos dizer, que gravitam em torno desse. Do COF, como o curso do Carlos Nadalim, né, o curso de latim do Rafael Falcon, o curso do Rodrigo Gurgel, que vão dando aos poucos novos elementos que eu jamais conseguiria suprir pessoalmente. Né? Mas ainda falta muito, gente. Lembre-se disso. Se fosse para eu criar uma geração de opinadores, de formadores de opinião, que opina através de blogs, de internet. Bom, então a finalidade do curso estaria resolvida, estaria completado, porque isso já apareceu. Só que não é isso. É muito mais do que isso. Né? E eu não vou parar. Né? Nós vamos dar salto em cima de salto, gente. Ainda tem muita coisa para fazer pela frente. Né? Então, não se percam, não se desgastem com essas coisas, assumindo causas, sobretudo quando são causas ambíguas, como essa desses grupos islâmicos, né? E também é o fim da picada, porque você diz, eu faço propaganda do catolicismo aqui? Não faço, eu só respondo o que me perguntam. Eu dificilmente entro nesses assuntos. Então, como é que eu vou aceitar que um aluno meu saia fazer propaganda do Islã, ou do budismo, ou do Raikopada? Né? Isso é absolutamente inaceitável. Isso não pode fazer. É sinal de burrice. É sinal de imaturidade. Né? Então, note bem. As pessoas dizem, ah, mas você não pode nos impedir de fazer o que você mesmo fez. Eu digo, sim, só que quando eu comecei a procurar essas coisas, na verdade eu não procurei me procurar. Eu já estava muito mais preparado do que vocês estão agora e do que vocês vão estar daqui a 10 anos. Mas muito mais. Preparado não só por leitura e estudo, mas por experiência da vida. Eu tinha experiência, por exemplo, da atividade política clandestina, né, dentro de um regime ditatorial que poderia me matar. Né. Eu tinha experiência de esconder refugiados políticos em casa quando estavam sendo procurados pela polícia ou por outros inimigos que queriam matá-los. Eu tinha vivido tudo isso, gente, e muito mais. Então, bom, a minha vida foi uma vida muito peculiar, sempre recheada de perigo para todo lado. E note bem, ainda assim, quando eu fiz contato com a Tarika, eu tive a sorte ou a prudência de fazer contato com uma Tarika que era multiconfessional, quando fui. Isso provocou a ira mais tarde das outras Tarikas, que o forçaram, mais tarde, quando ele estava no último ano de vida dele. Ele foi forçado pelas outras Tarikas. Ele baixou uma ordem de que daí por diante só aceitaria muçulmanos na Tarika. Mas isso foi no último ano de vida dele, 10 anos depois de eu ter saído de lá. Por ser uma Tarika multiconfessional, isso me dava uma margem de manobra enorme. Que agora você não vai encontrar esse Tarika nenhum. Para você entrar numa Tarika, você vai ter que fazer uma conversão pública ao Islã. E se você fizer a conversão pública ao Islã, você sai do Islã, os caras têm o direito de te matar. Não é brincadeira. Né? O Islã é, nesse ponto, é como uma ratoeira. Só pode entrar, não pode sair. Né? Então, eu entrei e saí porque não houve conversão ao Islã. Não existia conversão na Tarika do Shun. Havia o que ele chamava uma oportunidade espiritual. Como, por exemplo, o Thomas Merton fazendo os exercícios budistas, essa coisa toda. Ele não se converteu, nem precisa se converter. Então, a perspectiva da conversão não existia ali. E, porém, isso, quando se espalhou, entre outras Tarikas, eles viram um escândalo, todo mundo se voltou contra o Shun e ele foi obrigado a mudar a orientação da Tarika já no fim da vida. Então, essa oportunidade que eu tive, vocês não vão ter. E por isso mesmo é que eu gosto de passar para vocês a experiência que eu obtive, porque ela não é reprodutível, não dá para fazer a mesma coisa hoje. Mas com ela aprendi muita coisa. E seria muito... Também é interessante lembrar de vocês o seguinte. Esse argumento da dominação tecnológica, quer dizer, tecnologia como uma maldade ocidental que devasta o planeta e mata pessoas, etc, etc, é uma perspectiva que também foi absorvida pelo próprio Dugin. Só que é o seguinte, o Ocidente, com toda a sua tecnologia, jamais matou tanta gente quanto a Rússia, com a tecnologia que ela roubou do Ocidente. Né? Em segundo lugar, a ideia de que opõe, vamos dizer, a tecnologia à natureza, é uma coisa só para quem nunca percorreu a Europa ou os Estados Unidos. Porque se você anda por aqui, você vê que dificilmente você vai encontrar exemplos de integração melhor do homem na natureza do que aqui ou na Europa, nas cidadezinhas do interior da Europa. Então, quando você vai ver, por exemplo, a poluição chinesa, que é a mais alta do mundo, o chinês está lá no grupo eurasiano protestando contra a maldita tecnologia ocidental que destrói tudo. Os russos também. Só que aqui não tem nenhum Chernobyl e não tem a poluição assassina que tem na China. Então, esse é o problema do indivíduo que pega certas noções filosóficas e as projeta na história com total desprezo, vamos dizer, pelos fatos concretos. É o problema, o tipo de análise que o Heidegger faz é análise redutivista, do mesmo tipo que Karl Marx fez. Karl Marx pegou o capitalismo, definiu o capitalismo por uma fórmula e começa a analisar o capitalismo real a partir dessa fórmula, que é a fórmula da mais-valia. E daí chega a todas as suas conclusões. Acontece o seguinte: na sociedade capitalista não havia só capitalismo, havia outras coisas. E essas coisas, às vezes, pesavam mais do que a fórmula abstrata do capitalismo. Por exemplo, eu ontem assisti um filme esplêndido, dirigido pelo Tommy Lee Jones, chama-se Homesman, né? O homem do lar, o homem da casa. E é um filme que reflete até que ponto, até que profundidade o espírito evangélico penetrou na civilização americana, já no tempo da barbárie. O filme se passa em 1850, né? Então, a história de uma moça que faz um sacrifício heróico para salvar três donas que estavam malucas. Né? Ela arrisca a vida e perde a vida para salvar a moça. É uma história de uma santa, na verdade. Né? E quando você vê, por exemplo, a força enorme que as igrejas evangélicas tiveram na criação dos Estados Unidos, muito mais do que o capitalismo. Meu Deus do céu, não tinha capitalismo nenhum. O negro chegava lá no meio do mato. Não tinha capitalismo nenhum, mas tinha já a igreja evangélica. E foi o que Alexis de Tocqueville disse. Ele disse: você, para conhecer a América, você precisa ver as igrejas da América. Então, quer dizer que o cristianismo, em sua versão, tanto protestante quanto mais tarde católico, teve uma presença aqui muito mais avassaladora do que o capitalismo. O capitalismo aparece dentro desse contexto cristão. E sem isso você não vai entender a América jamais. Agora, por que o Heidegger não fez essa experiência? Você quer conhecer o mundo da tecnologia ocidental? Então é o seguinte: você percorre os Estados Unidos, né? Que é o país tecnologicamente mais desenvolvido. 82% dos inventos do mundo apareceram aqui. É o reino da tecnologia, tá certo? Mas você vai ver o que é a vida americana, nas cidades americanas, no povo americano. Você vai ver o que é. Então, essa ideia da tecnologia como um poder devastador, né, que é uma coisa altamente relativa. Quando você assiste, por exemplo, a história do Tolkien, Tolkien é um homem impressionadíssimo com a tecnologia. Tecnologia para ele é só devastação. Não é isso? Eu digo: bom, nós sabemos que a tecnologia não é isto. E sabemos que o uso belicoso da tecnologia foi adotado especialmente por duas forças anti-ocidentais, que foram o nazismo e o comunismo. Né? Se você pegar assim, olha, quantas pessoas os Estados Unidos mataram em todas as suas intervenções militares no mundo, desde o começo do século XX até agora, dá uns 2 milhões. Isso, todas as intervenções militares. Né? Então, isso aí é um centésimo menos do que os comunistas mataram só na região que eles dominavam. 2 milhões foi o que morreu só no Camboja, que é um paizinho desse tamanhinho. Então, essa ideia que a tecnologia ocidental é o fator destrutivo, eu digo: sim, a tecnologia ocidental na mão dos russos. Ou na mão dos alemães imbuídos da ideia de sangue e solo, né? E da superioridade racial. Aí sim vira uma coisa destrutiva. Mas não tem sido uma força destrutiva para a maioria das pessoas. Né? E sobretudo aqui, quando você vê o ambiente físico criado pelos americanos aqui, a integração do homem, da civilização na natureza, é quase perfeita nos Estados Unidos. Claro que se você vem aqui e só vai em Miami, Nova York, você não vai ver isso. Você precisa percorrer os Estados Unidos. Como nós percorremos, fomos até o Maine, nós fomos até o Alabama e fomos até o Maine. Então, só não fomos para o oeste, mas daqui da faixa mais ao leste, nós conhecemos quase tudo. Né? Nós fomos até a Flórida, e da Flórida ao Maine. Então, eu sei o que a gente vê. Eu sei qual é o ambiente físico. E eu, quando percorri essas coisas, eu me lembrava da última viagem que eu fiz no Brasil, que foi uma viagem São Paulo-Santos de carro, onde você só via devastação. E foi a tecnologia que fez isso? ou foi a corrupção nacional, a estupidez nacional, a incapacidade tecnológica, isto sim. Então, essa equação, tecnologia é destruição, porque a tecnologia foi baseada na perspectiva ontológica que reduz os entes ao ser e, portanto, reduz os entes à sua essência e destrói todos os entes. Fala, mas isso é uma generalização boboca, isso é coisa de ginasiano. Né? Isso é coisa de você pegar assim, a história da filosofia e achar que a história da filosofia é a história da humanidade. Tá certo? Então, olha, sinceramente, pensadores como Heidegger ou Karl Marx não merecem, eu não consigo ter respeito por eles, porque eu vejo que esse tipo de impregnação da imaginação do negro por uma imagem, por uma figura de linguagem, tá certo? Não é um modo adulto de pensar. E por isso mesmo exerce tanta atração sobre pessoas que são intelectualmente adolescentes. Né? Então, o problema com Heidegger não é um problema de Hegel. Ele domina tecnicamente a filosofia. Mas esse mesmo não tem senso da realidade. Ele vive, vamos dizer, num mundo de imagens criadas pela impressão que ele obteve da história da filosofia. Então, o simples fato de você querer ver uma unidade na história ao longo desses 25 anos, mesmo só do Ocidente, já é um absurdo. Né? Essa unidade não existe, meu Deus do céu. Então, a unidade da história é uma coisa que é inventada na cabeça do historiador. Ele pega uma coisa aqui, outra ali, ele constrói uma unidade, mas é uma unidade hipotética totalmente. Né? No mundo dos fatos, essa unidade não existe. Agora, por que, se a tecnologia ocidental é tão destrutiva, e se essa destrutividade vem já da filosofia dos gregos, por que, que essa tecnologia só se tornou mais destrutiva na mão dos inimigos da tecnologia ocidental do que na mão dela mesma? Por que, que foram os russos e os chineses que fizeram o pior, e os alemães? Né? Então, se a tecnologia é destrutiva, então aquele que a representa, aquele que a personifica, deveria ser o mais destrutivo de todos. Mas realmente não é assim. Então, esse diagnóstico está errado, ele é baseado em imagens, realmente em figuras de linguagem, tá certo? Eu acho que isso, para um filósofo, é imperdoável. Um filósofo que se deixa enganar por figuras de linguagem, por mais que ele domine as figuras de linguagem, por mais que ele as manipule de maneira maravilhosa como um poeta, ele está se enganando a si próprio. Nietzsche se enganou a si próprio, Heidegger se enganou a si próprio, muitos outros se enganam a si próprios. Porque querem criar essas figuras de linguagem que criam uma fascinação. E esses, na verdade, não são filósofos, eles são ou líderes, ou condutores de povos, ou profetas, alguma coisa assim, pseudo-profetas, na verdade, né? Por mais talentosos que sejam. Né? Bom, então, e o Dugin, sem dúvida, é um deles. O Dugin, nesse livro, mostrou um talento filosófico verdadeiro. Ele tem, só que o talento filosófico dele está embutido numa outra atividade que não é filosofia, é a atividade de um profeta, o criador de um novo tempo, o salto no abismo. Né? Então, nós temos a obrigação de não nos deixar enganar por essas coisas. Tá? Então, continuem com paciência, nós ainda vamos dar muitos passos. E eu não deixo ninguém sair enquanto não tiver virado um gênio. Né? Tá bom? Então, vamos fazer um. Ficou tarde? 10 horas. Então, bom, daqui a pouco a gente volta. Pode ir? Sim. Beleza. Bom, então vamos lá. Aqui, Henrique Santos pergunta. Bom, antes de tudo, deixa eu dizer uma coisa. Ao longo do livro sobre o Martin Heidegger, o Dugin se queixa o tempo todo da falta do vocabulário filosófico em russo. Apesar de ter havido alguns filósofos de grande talento, como Solovyov, o vocabulário filosófico russo permanece deficiente. Nós não podemos nos queixar da mesma coisa em português, porque o Mário Fernando Santos formou todo o vocabulário filosófico em português. Não falta nada. O que faltar você pode formar a partir das bases que ele lançou. O Mário fez todo o serviço fundamental. Bom, vamos lá. Henrique Santos pergunta. Às vezes eu acho que compreendi algo, mas revendo isso percebo que apenas me enganei. Fico começando um modo de evitar que eu me engane. O senhor diz que Nietzsche e Heidegger deixaram se enganar. O senhor conhece alguma técnica para evitar o auto-engano? Bom, a técnica existe, ela não é infalível, mas é o que melhor funciona, que é a famosa técnica da confissão de Santo Agostinho. Santo Agostinho e Pascal. Quer dizer, na medida onde você se confessa para alguém que conhece você melhor do que você mesmo, é quase impossível que você não receba uma resposta. Então, mas é preciso a prática disso aí. Não, eu não estou me referindo, vamos dizer, à confissão sacramental. A confissão sacramental é só o carimbo que o padre vai passar. A principal da confissão você já fez para você mesmo perante Deus. E você chega lá no padre, ele só vai dizer genericamente os nomes dos pecados, você não vai descrevê-los, né, em minúcia, mas na hora que você lembra, você, para você mesmo, você descreveu em minúcia. Mas para o padre você não pode fazer isso, porque você seria tentar o padre. O padre pode ser tentado ou a cometer os mesmos pecados, ou a torcer o seu pescoço. Ele pode ficar tão revoltado com seus pecados que ele queira te bater na hora, né? Então, por isso mesmo a confissão deve ser sumária, né? Então, não estou me referindo ao à confissão sacramental, mas ao chamado exame de consciência, né? Existem nos livros do Adolfo Tanqueray, e você tem a sequência de perguntas que facilitam o exame de consciência. Mas você pode acrescentar mais algumas ou modificar, tá certo? E, no fim das contas, trata-se apenas de você contar para você mesmo, perante Deus, a sua própria história, com toda a sua materialidade e toda a sua presença. É uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a fazer. É isso. Às vezes basta você fazer isso, você já percebe que você está se deixando enganar, está se enganando a si mesmo, está mentindo para você mesmo. À medida que o tempo passa e você adquire essa prática, fica difícil você mentir para você mesmo. Você pode ser, claro, você pode ser enganado por um outro, mas ninguém é enganado por um outro se não se enganar a si próprio. Isso. Aquela pergunta, tal coisa, aquilo que eu sugeri no, na apostila Inteligência, Verdade e Certeza, né? Quer dizer, a gradação da credibilidade do conhecimento, né? Tal coisa eu sei com certeza absoluta, eu sei com probabilidade razoável, eu sei apenas, vamos dizer, como uma verossimilhança, uma coisa que parece verdade, porque eu sinto que é, ou eu sei apenas como uma possibilidade, uma coisa que eu imaginei. Só você graduar isso aqui, tá certo? Você já tem um terreno mais firme. E, sobretudo, você fazer isso com relação a você mesmo, com relação à sua própria vida, né? Com relação às intenções que você teve em tal ou qual época. Assim, por que eu estou fazendo tal coisa? Qual é a minha verdadeira intenção? Eu estou fazendo isso com limpidez de alma, ou eu estou querendo, vamos dizer, sustentar a minha autoimagem? Isso aqui é uma muleta psicológica. Veja, durante muito tempo nós precisamos de muletas psicológicas, pelo menos até os 30 e poucos anos todo mundo precisa, né? É só quando você chega a um nível suficiente de autoconhecimento que você para de pensar em você mesmo. Mas eu lembro quando isso me aconteceu, eu tinha 43 anos, eu falei, pô, já sei tudo a meu respeito. Eu deixei de ser assunto. Então agora, felizmente, agora estou livre para pensar em alguma coisa, né? E foi a partir daí que eu fui descobrindo o que é a verdadeira objetividade. Né? Objetividade que não tem nada a ver com neutralidade. Né? Eu não vejo por que você ser neutro. Você tem que ser real, objetivo, veraz. Né? Evitar pré-julgamento. Às vezes a gente faz. Outro dia mesmo eu fiz um pré-julgamento. Aquele bispo Romero, César, que foi assassinado pelos militares, né? Eu achei que ele era um homem da teologia da libertação, porque é só a teologia da libertação que faz a apologia dele. Daí alguém me mandou um artigo do First Things, dizendo, não, ele era contra a teologia da libertação, ele era contra o comunismo. Aí eu falei, ih, cara, eu não vi um homem sem conhecer. Mas, então, isso pode acontecer a qualquer um de nós, às vezes, sem você ter os dados da situação, você julga presumindo uma analogia com situações anteriores. E aí você pode, claro, se enganar. Esse tipo de engano como diz, ele é... Desse tipo de engano você raramente se livra, né? Qualquer um pode cometer a qualquer momento, mas é fácil você consertar, sabe? Você vê, opa, errei, qual é o problema? Tá, aquilo que você viu, estava errado, não é assim, simples, não é assim. Né? Quer dizer, a correção factual da coisa. Mas quanto mais enganos, mais sutis, isso aí você precisa, realmente precisa de prática, a prática da confissão. Tá certo? Nós evitamos a confissão porque nós temos horror do que nós fizemos. Nós temos horror de nós mesmos. Essa que é a verdade, né? Então, quando você começa a contar a história verdadeira, você mesmo quer cortar o seu pescoço. E você sabe que você jamais se perdoaria por isso. Esse é o ponto, né? Aqui nos Estados Unidos, toda hora aparece um filme que o senhor fez alguma coisa, alguém diz para ele, você tem que se perdoar. Isso é uma besteira fora do comum. A gente não se perdoa jamais. Quem perdoa é Deus, né? Deus pode perdoar, nós não, tá certo? Então, você se acostuma com o perdão de Deus, né? Aos poucos, e daí você começa, eu não digo a amar você mesmo, mas começa pelo menos a tolerar, já melhorou, porque daí você começa a tolerar os outros também. Isso. Aqui, Carlos Augusto, faz assim, se perguntar, você é bem genial, genial, né? Parabéns. A inteligência humana cumpre o ato que lhe é próprio quando capta a forma essencial dos entes particulares, as formas inteligíveis, invisíveis de certa maneira, que correspondem ao ser verdadeiro dos entes. Se capta a espécie, capta também o gênero próximo, e talvez confusamente a miríade de relações entre a forma inteligível e tantas outras que compõem o universo. Isso aqui expliquei inúmeras vezes na aula. Eu não sei se ele aprendeu nas minhas aulas, eu já veio sabendo, mas isso é exatamente assim. Se tudo isso é um erro na visão de Heidegger, se tudo isso é uma redução indevida, o que exatamente a inteligência humana capta quando intelige na visão heideggeriana das coisas? Bom, essa pergunta é absolutamente central e ela é fulminante, porque se você diz que os seres humanos desenvolvem a sua linguagem no confronto com as coisas, elas quando dão o nome das coisas, estão dando o nome das espécies de coisas. Não é isso? Você não vai nomear as coisas individualmente uma por uma. Isso seria absolutamente impossível. Cada grãozinho de poeira teria que ter um nome diferente. Então, o que você nomeia, a base da linguagem, é a forma inteligível e não as coisas na sua concretude individual. Portanto, no processo da linguagem, naquilo que o Heidegger chama fase ôntica, na fase ôntica já havia a redução dos entes à sua essência, porque senão você não conseguiria falar. Eles não foram os filósofos gregos que inventaram isto. O primeiro neguinho que viu uma árvore e disse árvore, ele já reduziu a árvore à sua essência, à forma inteligível da espécie. Sem isso, ninguém conseguiria falar. Portanto, a tal da fase ôntica, quer saber, jamais existiu. Isso é uma invenção do Heidegger. É. Daí tem mais uma pergunta. Outra coisa, essa é terrível. Captar a forma da história não é reduzi-la a uma suposta essência, o ser da história por trás das aparências? Batata, é exatamente o que o Heidegger está fazendo. Então, olha, Heidegger é uma mente confusa. Tá certo? Assim, de uma eloquência verbal fora do comum e de um grande domínio da técnica filosófica também, mas é uma mente confusa. Um cara que não fosse confuso não se deixaria enganar pelo nazismo nem um único dia. Né? Então, quer dizer, para saber que aquilo é da encrenca, é só você ler o Mein Kampf, porque o Hitler diz o que ele vai fazer, meu Deus do céu. Isso é que nem o programa do PT. É que o pessoal lê e acha que é tudo figura de linguagem. Né? Por isso, não, reduzir tudo, unificar a América Latina, etc, etc. Eles não estão brincando. Eles querem fazer isso mesmo. Criar um Estado latino-americano. Então, eles estão dentro do programa da Nova Ordem Mundial. Eles estão dizendo isto. Né? O Hitler, quando fala da solução final para os judeus, ele não está brincando. Mas os caras falam, não, ele não vai fazer isso. É uma pessoa boa, ele não vai fazer isso. Então, deve ser uma força de expressão. Né? Então, quer dizer, você está atribuindo boas intenções a um sujeito que está declarando a sua má intenção. E isso aí é o que é? Falta de lucidez. Isso é confusão mental. Perdoável no cidadão comum, mas num filósofo profissional, não é perdoável de jeito nenhum. Não estou condenando Heidegger moralmente. Não é essa coisa de eu vou jogar pedra no cara. Que nem jogaram pedra no Carl Schmitt, né? No Richard Anselin. Tem um monte de gente que se deixou enganar pela proposta nazista, fascista, etc., etc. Às vezes, realmente de boa intenção. Né? Alguns voltaram atrás, outros não. Mas não é do ponto de vista moral que eu estou falando. Não quero jogar pedra em ninguém. Do ponto de vista intelectual, é uma fraqueza. Né? E isso rebaixa o valor da obra filosófica. Rebaixa muito. Né? Se você vê que o filósofo está falando de coisas altamente complexas, né? Mas ele não entende o que a própria situação em que ele está, então tem algo errado, isso é paralaxe cognitiva. Então, é claro, a paralaxe cognitiva não é um erro moral, ela é um erro de visão. E você vai estudar os filósofos, é o negócio do Eric Weber, no estudo de filosofia, estudo da realidade. Quer dizer, você vai usar a filosofia como um instrumento para você entender a realidade. E é por isso mesmo que no Brasil não existe ensino da filosofia. O pessoal diz, por exemplo, a melhor universidade em matéria de filosofia é a Unicamp. Eu li algumas dezenas de trabalhos produzidos por alunos e professores da Unicamp. Não passa da reexposição das doutrinas dos filósofos. A exposição às vezes muito bem feitinha, muito certinha, mas eu digo, bom, aqui você está estudando, por exemplo, a filosofia de René Descartes, você não está estudando a realidade a partir de René Descartes. Você está estudando textos, no fim das contas, né? E mostrando que você sabe explicar os textos. O Dugui sabe explicar textos. A exposição que ele faz do Heidegger é maravilhosa. Então, eu acho que raramente alguém explicou o Heidegger tão brevemente, com tão poucas palavras, de uma maneira tão eficiente. Mas não quer dizer que ele entenda a realidade. Ele não está vendo a realidade através do Heidegger, não, ele está vendo o pensamento do Heidegger e a sua própria ideologia eurasiana, e vendo que batem uma, reforça a outra, outra reforça a uma. Né? Mas quando você entra... Veja, as perguntas que eu fiz a ele, ao Dugin, no debate, são todas perguntas baseadas nisso. Lá, você está usando símbolos generalizadores. Mas a realidade não é assim. Né? Por exemplo, o que você fala da visão que ele tem da modernidade ocidental é toda baseada nas ideias de certos filósofos e não na prática real das pessoas, não na vida social verdadeira. Porque assim, como Karl Marx, quando fala do capitalismo, ele está falando de uma forma, ele mesmo diz no começo, o assunto é vasto demais, então nós temos que recorrer a uma fórmula abstrata. E cria a fórmula abstrata da mais-valia e passa a ver tudo através da mais-valia. Fala, bom, então você está falando de uma coisa que você inventou e não no capitalismo efetivamente existente. Né? No capitalismo efetivamente existente, o capitalismo entra dentro de uma atmosfera histórica que já tinha séculos de cristianismo nas costas. Né? E não é assim que o capitalismo criou o cristianismo como ideologia de classe. Fala, não foi assim, primeiro, não foi assim. Você está invertendo a ordem histórica. Né? E, do mesmo modo, Heidegger, essa visão que ele tem da tecnologia, é uma visão a partir da definição abstrata de tecnologia, e não da, de você ver as transformações reais que a tecnologia introduziu no mundo. Tá certo? Nos lugares, primeiro, diferenciando os lugares onde a tecnologia se desenvolveu mais e os lugares onde absorveram parte da tecnologia, como a Rússia ou a China. Mas a diferença é brutal. Então, vamos dizer, é muito bonito você raciocinar em termos de grandes abstrações, grandes generalizações, mas elas não valem nada se não tem, vamos dizer, os fatos. É o método de Jesus Cristo. Diga o que você está vendo, meu Deus do céu. Então, Otávio Augusto, parabéns pelas suas perguntas. Marcelo Martins. Se eu poderia tecer alguns comentários sobre as relações da destruição tecnológica que no século XX e o símbolo mineral no seu sentido maléfico, assim como indicado por René Guénon. Bom, existe. Na ciência tradicional, mas pelo menos na alquimia, o simbolismo do metal. Quer dizer, o metal é algo que tem uma propriedade maléfica em si mesmo. E na hora, diz o René Guénon, que você começa a puxar um monte de metal do subsolo e criar estruturas metálicas aqui, você está destruindo o universo. Eu digo, muito bem. Acontece que o homem não pratica tecnologia para destruir tudo, ele pratica tecnologia para se defender. E nesse sentido, não existe muita diferença entre a tecnologia primitiva e a tecnologia muito mais avançada. A diferença é realmente quantitativa. Por exemplo, o pessoal fala pensamento artificial. E qual foi a primeira forma de pensamento artificial que inventaram? O alfabeto. É claro, tudo que você inventa ajuda num sentido e atrapalha no outro. Tudo reside em você fazer a vantagem, superar um pouquinho a desvantagem. Essa, por exemplo, o alfabeto, a invenção da escrita, onde piorou a memória humana. Na época que a pessoa tinha que decorar tudo só pelo ouvido, bom, eu usava muito mais a memória. Mas daí liberam a memória, uma faixa que era de energia que era usada para a memória, é usada para outras coisas. Então, e outra coisa, nada impede que o sujeito alfabetizado desenvolva a memória. Quando você vê aquele curso do Dominic O'Brien, campeão universal de memória, eu duvido que algum homem de Neandertal tivesse uma memória como o Dominic O'Brien. Quer dizer, quando você fala a coisa como uma perda, bom, provoca para certas pessoas, mas para outras não. E nada impede que aquilo foi perdido seja recuperado. E ser recuperado em dose muito mais alta. Não é isso? Quer dizer, esse Dominic O'Brien é o seguinte, você leva ele num salão, apresenta ele para 200 pessoas e depois ele imediatamente diz o nome de cada um. Fulano. Será que o homem de Neandertal, só porque ele não sabia ler e escrever, ele tinha essa memória? Tá claro que não. Não é isso? Do mesmo modo, muitas coisas que são destruídas pela tecnologia são recuperadas por ela mesma e recuperadas e melhoradas. Né? Então, como, por exemplo, você ia ter toda essa técnica ecológica, esse negócio de reflorestamento, essa coisa toda, se não fosse a tecnologia? Né? Então, é claro que parcelas imensas do mundo material em torno vão saindo do próprio domínio da natureza e passando para a gerência humana, por assim dizer. Mas essa gerência humana, às vezes, dá soluções melhores do que a natureza dá. Se você vê, por exemplo, você faz o número das espécies animais que foram liquidadas pela mãe natureza desde o início, tá certo? Hoje, as pessoas não estão deixando de liquidar nenhuma espécie animal. Agora, só porque era a mãe natureza que destruía, a destruição dela era melhor? Faz a lista das espécies desaparecidas. Né? Então, a tecnologia como destruidora de espécies animais é fichinha perto da mãe natureza. Ao contrário, a tecnologia defende as espécies animais contra a mãe natureza e contra si própria. Né? Então, a tecnologia é a forma especificamente humana de ação. Ela não é uma distorção. Este mundo ôntico, paradisíaco, nunca existiu. É a pergunta do Carlos Augusto, isso nunca existiu. Quer dizer, o ser humano começou a raciocinar ontologicamente a partir do momento que ele deu nome para alguma coisa. Então, diz o Guénon que essa retirada dos metais do seio da Terra para usar em construções e tecnologia é uma operação mágica, né, que vai provocar o advento da fase final do apocalipse, do Kali Yuga, etc, etc, etc. O primeiro, você não sabe. Né? René Guénon é tão ousado que ele dá a data do fim do mundo, né, 2032, segundo ele vai acabar em 2032. Agora, Jesus Cristo, que não era tão esperto, disse, eu não sei. Só Deus Pai que sabe. O que ele quer dizer com isso? Jesus Cristo é a inteligência divina, é o Logos divino. Se a inteligência divina não sabe, só quem sabe é o poder divino, a vontade divina, que é o Deus Pai. Portanto, não há uma razão específica para o mundo terminar em tal ou qual data. Será uma livre decisão de Deus Pai. Portanto, o próprio Jesus Cristo não sabe. Né? Então, quer dizer, ninguém sabe. Vamos lá. não é uma pergunta, é uma informação. Diego Paz. Alguns alunos e eu juntamos um dia para comprar um super software de fórum. Montamos e organizamos toda a estrutura e já contamos com 45 membros do COF participando da iniciativa. Agradecemos se o senhor puder dar uma olhada, se considerar adequado divulgar nossa iniciativa na hora do COF. Tem um monte. Eu acho que o fórum, como está estruturado agora, o fórum do COF é muito ruim, o fórum do seminário é muito ruim. Né? E eu acho que talvez possa ser substituído. O negócio é botar vocês em contato com o Silvio Grimaldo, né? E ver o que dá para fazer aqui. Se dá para não apenas divulgar isso aqui, mas integrar isso no próprio COF. Eu acho que a ideia é muito boa, excelente. Josimar Júnior pergunta, professor, desculpe incomodar, mas como tornar surgir da poesia? Eu sei que a memorização de texto, a visualização de mais audição de música são fundamentais. Mas o caminho é esse mesmo, não há outro. Mas poderia mostrar o caminho, você já está percorrendo. Assim, só tem uma coisa, faça mais. Agora, veja, a poesia depende de quem você é. Então, não se trata de como virar o gênio da poesia, mas como você virar uma pessoa real. Né? E você ser realmente você mesmo, ter consciência de quem você é, e você ter o que dizer. Às vezes você tem um sujeito que... Existem poetas incríveis, dominam a técnica poética completamente, tudo. Você não tem o que dizer. Se você ler, por exemplo, Olavo Bilac, dificilmente alguém dominou a técnica poética melhor que Olavo Bilac, só que ele não tinha nada para dizer, absolutamente nada, é tudo vazio, é tudo... Só blá, blá, blá. Guilherme de Almeida, mesma coisa, entendeu? Quer dizer, é uma monstruosidade técnica com um universo vivencial, existencial, interior, muito pobre. Então não se trata de como se tornar um gênio da poesia. Muitos gênios da poesia não são dominadores técnicos tão bons quanto outros. Mas são pessoas que têm uma riqueza de vivência, de conhecimento espiritual. Tem o que dizer, não é isso? Então, você pode encontrar o sujeito que tem as duas coisas, Dante Alighieri. Né? Dante Alighieri é um tremendo técnico da poesia e é o homem que tinha a concepção do mundo inteiro, maior que todo mundo na época dele. Bom, se você juntar essas duas coisas, né, você será Dante Alighieri, mas nem Goethe conseguiu isso. Né? Se você vê a visão do mundo do Goethe, ela é limitada. Né? Vamos lá. Aqui, Paulo Galindo. Foi uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto da aula, mas é de grande importância para mim e para outros alunos. Quando no estado de calamidade da Universidade Brasileira, tenho pensado em estudar em Coimbra, Portugal. Você acha que seria bom para a minha formação? Certamente. Olha, não ir para nenhuma universidade brasileira, se possível procurar uma universidade brasileira, é sempre bom, mas não se iluda muito, não espere muito. Ou seja, a instituição universitária, ela está em crise no mundo inteiro. Mesmo aqui nos Estados Unidos, quer dizer, eu acho que ela chegou no seu limite e começou a produzir porcaria. Por quê? Uma expansão ilimitada da classe intelectual, ela é um contrassenso por si mesma. Um lugar em todo mundo é doutor, isso aí não significa nada mais. Né? Já perdeu. Quer dizer, você tem que construir... Se era para formar uma elite intelectual. Agora, bom, você tem que formar uma elite dentro da elite, porque a elite aqui se proletarizou. O outro Mané Carpo já usava aquela expressão proletariado intelectual das universidades. Já, ele não fazia nem isso, é um lumpen proletariado intelectual. Mas aqui nos Estados Unidos ainda tem proletariado. O que é o proletariado intelectual? O meio que sabe fazer o serviço direitinho, de acordo com aquele nível escolar exigido. Mas, quer dizer, na Unicamp, alguns desses alunos da Unicamp são proletários intelectuais. Quer dizer, o professor. Eles sabem fazer, sabem ler o livro e fazer uma. Pela milionésima vez a exposição daquilo. Né? Agora, eu acho que de qualquer maneira, você viver em Portugal algum tempo vai ser bom para você. Vai ver as coisas já numa outra perspectiva. Mara Signorelli. Você disse para não lermos livros modernos sobre teologia e evitarmos discussões teológicas. Eu confesso que fiquei muito feliz, porque nada me parece mais chato e angustiante que uma discussão teológica. Bom, eu disse isso por um motivo muitíssimo simples. A teologia não é um puro campo de especulação intelectual, um puro campo de investigação. A teologia existe como instrumento para levar você para o céu, para a salvação da sua alma. Ela tem que servir para isso. Se ela não serve para isso, ela não serve para nada. Tá certo? E neste sentido, de qualquer livro de teologia que não tenha essa utilidade imediata, mas que adie isso para uma outra finalidade, é prejudicial, é sempre ruim. Tá certo? Portanto, você não precisa saber muito de teologia, mas você precisa ter a certeza de que a sua teologia coincide com o conteúdo da revelação, o conteúdo original da revelação. É só isto, né? Então, existe um livro não propriamente de teologia, mas que tem posições teológicas, que eu gosto dele, porque eu achei bonito literariamente, Meditação sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Não, eu não acho que esse livro vai fazer mal nenhum. Para mim não fez, né? Tem umas ideias erradas, ela tem uma apologia do Kant que ele faz, que eu num primeiro momento engoli, mas isso foi muitos anos atrás. Depois eu vi que estava errado aquilo. Mas é um livro altamente sugestivo, e sobretudo não é um livro de teologia, é um livro de esoterismo. Mas lembra, quando entra no esoterismo, lembra o negócio do Rama como oração. Tudo ali tem duas respostas, sim e não. Marcelo Rondon pergunta: qual seria a maneira inteligente de anular os efeitos da guerra assimétrica em curso na Europa e aos poucos se disseminando para o Brasil? Você conhece a Liga Cristã Mundial? Falou: não conheço, certamente vou me informar. Eu não sei nenhum meio de fazer isso. Eu acho que esse problema transcende infinitamente a minha capacidade. Agora, eu sei algumas maneiras de você não agravar, não fazer nada, não se tornar culpado de agravar o problema. Não se tornar pessoalmente culpado de agravar o problema. Então, antes de tudo, você vai dizer, nada como a sinceridade. A sinceridade baseia em você transformar as suas ideias em exemplos concretos na sua vida. É isso. Por exemplo, o Francis Lauer está lá fazendo toda esta apologia do Islã e embaixo ele coloca uma homenagem à sua cachorrinha aqui. Ele faleceu. Se ele estivesse num país islâmico, ele não poderia ter a cachorrinha dentro de casa. Né? De cá. Então, bom, eu gostaria de viver nesse lugar onde eu não posso sequer ter um cachorro, tá certo? Ou vamos supor que estivesse num país islâmico, ele fosse fazer como ele faz a apologia do islâmico, que fosse fazer a apologia do cristianismo em vários países islâmicos e seria condenado à morte. Então, você vê, essas coisas não são exemplos casuísticos. Elas são a tradução das grandes ideias em termos da vida concreta humana. Se você não sabe fazer a tradução, então você não sabe nada realmente. Porque a verdade das coisas, onde existe a verdade? A verdade existe na realidade. Não é só a verdade abstrata. A verdade abstrata não é verdade de maneira alguma. A verdade só se torna verdade quando você a entende nos termos concretos da existência. Aí sim, aí você captou a verdade. Né? Se não é o exemplo que meu professor de biologia dá. Olha, eu ensino aqui na aula o que é bicho de pé. O nego responde tudo direitinho. Né? Depois eu chego na casa dele e está andando descalço lá no terreiro onde as galinhas fazem cocô. Então ele não aprendeu. Ele, não sabe do, ele sabe as palavras, ele não sabe do que eu estou falando. Né? Então você tem que imaginar o que seria a sua vida dentro de um contexto islâmico. Não na prática islâmica dentro de um país ocidental. Isso é uma coisa. E viver num país islâmico é outra completamente diferente. Não é isso? Você aqui, vou praticar o islâmico no Brasil, nos Estados Unidos. Isso é bom. Você tem todas as religiões. Você tem todas as liberdades civis do Ocidente somadas. Então, o islâmico te dá aquele sentido de participação, sentido de comunidade, etc, etc. Mas quando você quer, você sai da comunidade e você desfruta de outras liberdades como os outros. Agora, e se cercasse você e só tivesse um ambiente islâmico? Como é que seria isso lá dentro? Aí você saberá mais ou menos o que é o islã de fato, não é isso? Então você saberá as suas virtudes e seus defeitos, né? Aqui André Lira disse, eu vou estar em contato com o pastor Silas Malafaia. Ele disse no programa dele algumas coisas sobre o Antônio Gramsci. Eu vou dar ele, por exemplo, um livro seu, eu queria que o senhor me indicasse o mínimo. Né? A possibilidade de Deus, dar o mínimo e a nova era. Hélio A. G. Souza. Gostaria que o senhor comentasse um motivo pelo qual esse pensamento destrutivo teve mais desenvolvimento no Brasil. O Brasil não tem defesas contra essas coisas. Vou dizer, a própria civilização ocidental, a civilização cristã, penetrou no Brasil de maneira muito superficial. Aquele negócio que disse o Papa João Paulo II, os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não são na fé. Quer dizer, eles têm, é um cristianismo como é que, ornamental, um cristianismo de procissão, de quermesse, entendeu, né? De festa de Natal, né? É um cristianismo estético, por assim dizer. O famoso problema do Mário Vieira de Mello, o problema do estetismo no Brasil. É um cristianismo estético. Ele não é um cristianismo com modo de vida. Tá certo? Quando se transforma em modo de vida, é, em geral, no sentido mais moralístico e imediato da coisa. Sobretudo o moralismo sexual, que é a primeira coisa que o negro aprende ali. Né? Por quê? Porque é mais fácil, meu filho. Quer dizer, se você comeu a mulher do vizinho, não resta a menor dúvida de que você fez isso. Não há ambiguidade alguma. Então é fácil você perceber. Se você vê um negro também, uma vida de luxúria, etc. Então, é uma coisa visível e chama a atenção. Então o pessoal se apega a isso. Eu digo, mas quanto mais. E os grandes pecados do coração que levaram, que são a raiz dos pecados, você não presta atenção nisso. Você quer corrigir primeiro a sua conduta sexual e depois tudo mais. Né? Eu digo, isso aí nunca vai dar certo, meu filho. Né? Então. Aprenda a confessar perante Deus. Isso é muito mais importante do que você ficar prestando atenção na sua vida sexual e na dos outros. Esse moralismo sexual extremo é uma coisa recente na história. Isso começa no século XIX. Isso vem na era vitoriana. Não é uma coisa que acompanhou a Igreja Católica ao longo dos tempos. Se a Igreja Católica acreditasse que todo mundo ia ter uma vida sexual bonitinha, não teria nem a confissão, meu Deus do céu. Tem a confissão por quê? Porque existe o pecado. Né? O pecado faz parte da vida humana, ele está aí o tempo todo. Tá certo? E eu expliquei outro dia, se você tem horror, né, do pecado, bom, você tem horror do seu pecado, então você já é o seu próprio demônio. Você já está se perseguindo. Quer dizer, em vez de você pedir o perdão, você está pedindo, Deus, me joga no inferno. Mas uma coisa que você não pode fazer. Se você vai pedir o perdão, pensa que o perdão existe. Então, o que você fez não é tão horroroso assim. Né? E se você começa a ter horror dos pecados alheios, então você é o demônio deles. Então, em primeiro lugar, aprender a não ser um demônio nem para si, nem para os outros. Nós estamos aqui para nos ajudar, para ver se todo mundo vai para o céu. E às vezes você trata o outro como você gostaria de ser tratado. Às vezes é o contrário, meu filho. É você tratar você mesmo como você trata os outros. Né? Você não perdoa as pessoas facilmente. Então, você tem que admitir que você também pode ser perdoado. Então, como a penetração da civilização cristã no Brasil foi muito superficial, então, o Brasil realmente não tem defesa contra isso. Em duas gerações foi possível destruir tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Mas ainda aconteceu essa tragédia da alfabetização socioconstrutivista. Quem foi alfabetizado disso nunca vai aprender a escrever corretamente. Nunca. Não vai. Tá certo? Seria um esforço monstruoso. Por isso mesmo que eu fiquei tão contente com a advento desse curso do Carlos Dadali, que reensina as pessoas a ler. Né? Então, você vê a profundidade da coisa. Isso não é que eles devastaram a cultura no sentido público da coisa. Não. Eles devastaram a mente, a alma, a inteligência das pessoas. E destruíram uma por uma através do sócio-construtivismo. É uma coisa de uma gravidade como nunca aconteceu no mundo. Pô, né? daí ele diz aqui, há um substrato de resistência lógica, mental, esse desenvolvimento degradante do pensamento, que evidentemente necessita de lapidação, mas que em sua essência percebe as contradições do pedantismo, da destruição intelectual. Sim, você percebe, você sente, você fica revoltado, mas você sabe o que fazer, né? Às vezes você não sabe o que fazer para você mesmo se preservar. Então, é preciso muita, vamos dizer, educação, muito treinamento. E note bem, eu mesmo não posso dar todo esse treinamento. Por isso que eu fico contente quando aparecem cursos como esse, que dão para os alunos um instrumental que eles precisam, mas que eu não poderia dar aqui, nesse curso. Nós até estivemos pensando aqui, vamos dizer, complementar os nossos cursos presenciais aqui com algum tipo de aprendizado, vamos dizer, da coragem física, da capacidade de iniciativa, tá certo? Capacidade de correr riscos. Nós estamos estudando isso aí e isso vai vir mais tarde. Então, prometo que vai sair mais dia, menos dia esse negócio. Claro que eu não vou poder dar isso para todos, porque para isso precisa da presença da pessoa. Mas os alunos que aprenderem aqui podem depois ensinar os outros, né? Bom, eu acho que já foi, né? Aqui são 11 páginas de perguntas, gente. Não vai dar. Ainda tem aquele ditado russo: só o perfeito idiota se oferece para responder todas as perguntas. Eu respondo algumas. E o resto fica assim como está ou fica para depois. Se tiver alguma curtinha que eu possa responder agora, vamos ver. Reginaldo Filho pergunta: estaria incorreto o uso na matemática do tempo? Demonstração intuitiva de um teorema, visto que a demonstração de um teorema é baseada na construção lógica e não uma experiência imediata. O uso do termo não é incorreto porque, vamos dizer, durante o raciocínio, o que lhe permite identificar, por exemplo, demonstração é verdadeira ou falsa? É um ato intuitivo. Se para perceber que o raciocínio está certo, você precisasse de outro raciocínio, e outro, e outro, e outro, e outro, você não acabaria nunca. Então, é porque não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. Se é conhecimento de coisas que estão fisicamente presentes, é uma intuição sensível. Se é a intuição de um estado interior, é uma intuição psicológica que você tem. E se é, vamos dizer, a intuição, digamos, da veracidade de uma demonstração, que é baseada na identidade de duas proposições, seja proposição lógica ou proposição matemática, a percepção dessa identidade é um ato intuitivo. Então, não está errado, a demonstração em si não é intuitiva, mas a percepção de que a demonstração é verdadeira, essa sim é intuitiva. Então, até a semana que vem, muito obrigado.